João era o apóstolo que chamou a si mesmo de apóstolo amado, ou aquele que Jesus amou. João era o apóstolo mais novo, muito provavelmente, porque nesse período que foi escrito Apocalipse, a maioria dos outros apóstolos tinham morrido. Ele tinha sido preso numa ilha chamada Patmos, que era tipo um Alcatraz, era uma ilha cercada de água por todos os lados, é claro, e ali presos políticos eram torturados e assassinados, mas na maioria dos casos eles não eram mortos para não virarem mártires. E ali eles aguardavam uma morte dolorosa e lenta. João estava lá. E ele escreve as sete igrejas que se encontram na Ásia. Existiam várias outras igrejas, inclusive na Ásia, mas o Senhor tinha uma mensagem para essas sete igrejas da Ásia. E ele diz: graça e paz a vós outros. A gente podia ficar até amanhã só nesse graça e paz. Há um tempo eu preguei para vocês sobre Pedro, quando estava indo para o templo, e tinha um pedinte na porta do templo, e ele disse, e ele estendeu a mão pedindo um dinheiro, e Pedro olhou para ele, isso é importante, e disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Às vezes a gente só serve quando tem ouro e prata, né? Às vezes a gente só acha que pode abençoar o outro quando tem o que dá fisicamente, financeiramente. Às vezes a gente acha assim: poxa, mas eu tenho tantas enfermidades, eu tenho tantas dificuldades, como que eu posso ajudar alguém? Me parece que esse não é o princípio bíblico. Os homens de Deus que mais contribuíram para o crescimento do Evangelho, eles eram homens que declararam a própria palavra de Deus na boca deles, em situações de tamanha diversidade que a maioria de nós não aguentaria nem a metade e negaria Jesus. E aí João, preso, escravizado, já um velho, ele diz: graça e paz. Não como a gente está acostumado a falar como evangélico, né? Graça e paz. A paz de Jesus, a paz. João diz assim: olha, graça e paz a favor de Deus. Tem paz sim para vocês. Não é a paz que o mundo dá, é a paz que Jesus dá. Não é a paz vontade, é a paz ausência de vontade, que é a paz bíblica. Qual é a nossa paz? Conforto? Qual é a nossa paz? Estabilidade financeira? Saúde? Que paz medíocre, irmãos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Jesus disse: recebei a minha paz, a minha paz vos dou, não vula dou como o mundo dá. Como é que o mundo dá a paz? Dando coisas. Essa é a paz do mundo. Eu não tenho nada contra coisas, eu gosto de coisas. Mas se você perder o foco e achar que a paz que Deus tem para você está nas coisas, você não vai poder falar graça e paz com sinceridade. Você vai falar assim: olha, se esforce para ter. Porque se você não tiver, você vai ficar atribulado. Isso é o contrário de graça e paz. Então, João, no meio do caos, no meio da dor, escravos, sendo surrado, possivelmente todos os dias, já um senhor, decano, idoso, ele fala, ele é usado por Deus. E ele é capaz de ser usado tão tremendamente por Deus ali, e escreve as sete igrejas que se encontravam na Ásia pela paz de Deus. Então, aqui a gente é muito abençoado entendendo o seguinte: qualquer situação que tiver na minha vida, por mais que seja dolorido, enfermo, cansado, perseguido, eu posso ser usado por Deus para trazer uma mensagem para a igreja, para trazer uma mensagem para o povo de Deus, para falar graça e paz a vocês. Imagina você que é vendedor, passou um dia e não vendeu nada, vai chegar em casa pessimista. Você sabe o que é pessimista? O menino perguntou para o pai: pai, o que é pessimista? E o pai, caminhando com o menino mesmo respondeu: ah, já sei, pai, pessimista é quem anda olhando para os pés. Pessimista. Aí você é vendedor, passou longe da meta, aí você chega em casa sem graça e sem paz. Como o mundo faz com a gente, né? Bateu a meta, chega em casa cheio de graça, cheio de paz. Irmãos, que graça é essa? Que paz é essa? Eu tenho minhas metas como psicólogo, de quantos pacientes eu vou atender e tudo, e às vezes passo longe disso. E muitas vezes o Senhor falou assim: vem cá, quem me sustenta? E eu, o Senhor, né? A graça e a paz não está na meta que você bate, não, meu irmão. A graça e a paz está em Jesus. Ele é a sua graça, Ele é a sua paz. É por isso que você consegue ver pessoas paupérrimas, pessoas, às vezes a pobreza é por preguiça, mas às vezes não é, às vezes ele é o mais rico da família dele e ainda é pobre, porque se esforçou muito. E consegue ver o sorriso na boca daquela pessoa. Gente, o pessoal que anda de ônibus sorri mais do que anda de carro importado. O que será? É uma coisa errada aí, não tem não? O próprio livro de Tiago diz, se eu não conseguir pregar tudo, irmãos, a gente continua depois, tá? O próprio livro de Tiago diz assim, olha, os pobres, esses são escolhidos para serem ricos na fé. Às vezes, não deixe de pedir fé por isso, Felipe. Mas às vezes a gente não pede fé com medo de ficar pobre. Ora, se ficar, glória a Deus, se tiver fé. O que agrada a Deus não tem coisas, o que agrada a Deus é fé. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aleluia. É esse que nos dá graça e paz para a gente poder dar para os outros. Você não tem que ter dinheiro para abençoar as pessoas. Você não tem que ter saúde para curar as pessoas. Você tem que ter disposição e tem que estar cheio de Deus. Aí você fala assim, olha, isso que você pediu eu não tenho, mas o que eu tenho, toma. E você abençoa a vida da pessoa. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que sempre existiu, é Jesus, o Alfa e o Ômega. Então ele escreve por Jesus, o que move ele é Jesus, o que dá poder para ele poder viver o ministério é Jesus, o que dá condições para ele viver isso aqui é Jesus. Ele diz assim, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Os sete espíritos, isso é interessante a gente falar nisso, porque às vezes há uma bagunça teológica sobre isso. Há um consenso teológico, todos teólogos mais sérios, eles entendem que sete é o número da perfeição, da completude de Deus. Os sete espíritos que assistem de Deus é uma analogia ao Espírito Santo de Deus e é um ponto fechado isso. Senão esse texto contradiria todo o Novo Testamento e Velho Testamento. Então a gente entende, os sete espíritos que assistem diante de Deus, o Espírito Santo. Então dá para você chegar em casa sem bater a meta, dando graça e paz no poder de Jesus e do Espírito Santo de Deus. É no poder do Espírito Santo que a gente prega, que a gente abre a casa para o núcleo, que a gente discipula, que a gente fala do amor de Deus. Não é da nossa situação, mas é da situação de Cristo. E se a gente está conectado com o Senhor, independente da situação que a gente está aqui embaixo, a gente consegue levar a graça e a paz dEle. E consegue. E leva. E vai adiante. E aí, meus irmãos, no poder do Espírito Santo, no poder de Jesus, Ele começa a falar. Vou ler novamente. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que havia de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do trono de Deus e da parte de Jesus Cristo. Ele fala da trindade aqui, do Pai, do Filho e do Espírito. Amém ou não? A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. A fiel testemunha, porque Jesus, ele dá testemunho ao Pai de nós. Amém ou não, irmãos? Amém ou não? Quando o diabo, nosso acusador, nos acusa diante do Pai, o Espírito Santo intercede por nós junto a nós e Jesus intercede ao Pai junto ao Pai. Você já pensou o que é o diabo estar lhe acusando diante de Deus o tempo todo? O Espírito Santo está orando por você, em você o tempo todo e Jesus está lá em cima no céu o tempo todo intercedendo por você? Testemunhando ao seu favor. Olha aqui, o Espírito Santo nos revela isso, gente, porque tem horas que você vai buscar mais a Deus e aí o diabo começa a acusar você. Você! Mas você fez aquilo. E você não esqueceu daquilo que você fez? Você não é digno de buscar a Deus? Quem é você para querer mais de Deus? Você é sujo, você é suja. Olha o que você fez no passado. Olha o que você fez há 30 anos. Olha o que você fez há 30 minutos. Irmãos, olha, peça ao Senhor, você não vai ouvir os gemidos do Espírito, porque a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se a gente ouvisse o Espírito orando por nós, a gente ficaria doido, nós ficaríamos doidos. Porque é o tempo todo, ele, tá, te imagina, você está com o intercessor dentro de você o tempo todo, ó, Pai, guarda aqui minha filha, Senhor, estou aqui com ela, vamos lá, Tati, eu te ajudo, eu te reforço, a gente fica maluco. A gente não ouve. Mas peça a Deus, você sentir a presença dEle, você vê Ele cuidando de você. Não tem acusação. A própria consciência, às vezes, ela é usada pelo diabo, não de forma saudável, mas a Bíblia diz que se a nossa mente, a consciência nos condena, maior é Deus que nos perdoou. Amém, Jesus? Amém. Em Cristo Jesus. Vamos lá. Você está comigo? Diga amém. Amém. E da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Por que primogênito dos mortos? Porque Moisés morreu e foi levado para o céu o seu corpo. Elias foi levado para o céu na carruagem de fogo sem morrer. Enoque andava com Deus e Deus tomou para si. Mas Lázaro foi ressuscitado, mas morreu de novo. Mas o único que morreu, ressuscitou e não morreu mais foi Jesus. Então ele é o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro que morreu, ressuscitou para não morrer mais. Por que primogênito e não só unigênito? Ele era unigênito, mas uma vez que morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que se nós morremos com Cristo, com Ele somos ressuscitados. Se Jesus ressuscitou, se nós morremos com Cristo, com Ele somos ressuscitados. Então nós já estamos em potência ressuscitados com Cristo. Já pensou nisso? Quando João vai falando dos títulos de Jesus, ele vai nos lembrando para que os títulos de Jesus, eles têm tudo a ver com a relação de Deus com a sua igreja. Olha só se não é verdade. Presta atenção. E da parte de Jesus Cristo, aqui a testemunha, diante do Pai, a nosso favor. Viu a relação conosco? O primogênito dos mortos, a favor de quem? A favor nosso. O soberano dos reis da terra, por quê? Porque o Senhor, Ele deixa qualquer autoridade da terra ir contra nós até certo ponto, depois Ele barra. Não foi assim com Senaqueribe? Colocarei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca? Ele é soberano dos reis da terra, amém, irmãos? Aquele que nos ama. Jesus ama você, amém? Amém. Gente, você é bom demais. Você pode ter sido amado por muitas pessoas, mas o amor de Jesus, ele ignora o que você já fez de errado. Às vezes temos uma relação muito causal da nossa vida, e nós começamos a elencar os nossos erros e as frustrações que nós vivemos. E começamos a fazer quase que um gráfico, olha, eu não sou infeliz aqui porque eu errei ali, eu não consegui isso porque errei aquilo, E a gente esquece da graça de Deus que consegue deixar tudo que passou para trás e fazer todas as coisas novas. Leia Eclesiastes para você ver. Esse negócio de, se eu sou de Jesus eu vou ser rico, se eu for de Jesus eu não vou adoecer, se eu for... Ele desmonta tudo. Toda essa relação causal que a gente às vezes faz com Deus, Deus está acima disso. Se você vivesse o que você merece, você estava frito. Literalmente frito. É graça, amém, irmãos? Claro que eu vou buscar não fazer por onde. Não se faz por onde com Deus. Não se faz digno de ser agraciado por Deus. Até essa própria palavra graça, ela foi perdendo o sentido com o tempo. Na bandeira da nossa cidade está escrito Mercê laborum suorum. Em latim significa a favor no trabalho suado. Eu acho que é verdade isso ali. Quem chega aqui querendo trabalhar, prospera. Seja bem-vindo, meu irmão, que você prospere aqui. Eu sou prova disso, pela graça de Jesus. Mas olha o que foi acontecendo no decorrer do tempo. A mercê elabora um suor. A graça, ela foi sendo, infelizmente, corrompida por uma teologia romana equivocada, ao ponto dessa palavra graça, no latim, que é mercê, começar a ser vinculada com pagamento. Daí que o auxílio que um povo tinha de outro, por exemplo, o Brasil está em guerra com a Argentina e o Chile entende que o Brasil tem razão, vem e ajuda o Brasil. Uma graça, um favor. Só que no decorrer das eras, esses povos que recebiam ajuda começaram a pagar para quem ajudava na milícia. Daí o termo mercenário. O que antigamente era graça, favor, bondade, começou a ser algo pago. Olha como o conceito de graça foi se deturpando ao decorrer do tempo. Graça é favor de Deus, graça é bondade de Deus, graça é presente de Deus, é de graça que Deus tem para nós. A gente tem muitas vezes uma dificuldade com isso, porque a gente está acostumado a pagar pelas coisas. Mas, gente, é muita graça, é muito favor de Deus. Você não paga pelo favor de Deus. Não se confunda. Você não faz as coisas para comprar Deus. Você faz as coisas porque Ele fez primeiro por você e você é grato e obediente. Amém? Naturalmente, Deus costuma retribuir a isso quando é sincero o coração, quando você faz, não para barganhar com Deus, mas você faz por obediência a Deus. Que é o filho maduro, o pai tem alegria de abençoar. Amém ou não, irmãos? Ele é o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e esse amor é de graça. O amor aqui é o amor ágape, é o amor que nós temos não pelo que merecemos, mas é o amor que temos na medida que precisamos. Você é amado tanto que você precisa, e não tanto que você merece. Devia ser assim com a esposa, né? Já pensou se amasse seu esposo tanto que ela precisa? Já pensou se amasse seu chefe o tanto que ele precisa? Já pensou se você amasse sua presidenta o tanto que ela precisa? Sabe o que acontece quando a gente é revolucionado por esse amor gratuito? A gente para de medir os outros pelo que eles fazem. A gente começa a amar e pronto. E esse amor gratuito começa a curar outra pessoa porque ela fica constrangida, ela fica achando assim, poxa, mas merecia isso. Como é isso? Por que está sendo tão bom comigo? O que está fim para merecer isso? Isso é uma revolução, irmãos. Isso é extraordinário. O mundo não conhece isso. Quando a gente começa a amar gratuitamente, o mundo começa a se assustar. Fala, que negócio é esse? O que é isso? Isso é tão poderoso que nós temos muitas estratégias de evangelismo. Mas a estratégia maior de evangelismo foi a que Jesus falou em João 16, 17, 18. Jesus diz assim, Pai, eu rogo a Ti que eles se amem, que eles sejam um como nós somos um, porque assim o mundo crerá que eu e Tu somos um. Então, como é que as pessoas crerão que Jesus é Deus? Segundo Jesus, a melhor forma das pessoas crerem que Jesus é Deus é quando a igreja se ama e ama aqueles que não conhecem o que é amor. Não existe evangelismo mais eficiente do que você amar quem não merece. Amém, irmãos? Comece a treinar isso em casa. Comece a ser gracioso. Não dá só um presente para o seu filho, para a sua esposa, ou para o seu marido, ou faz um favor porque ele está merecendo. Não ora só para o seu pastor porque ele está merecendo. Não trabalha só na tua igreja porque ela está merecendo. Não serve só porque você acha que tudo está indo bem, então você quer ser mais um que está indo bem. Não, comece a fazer de graça. Experimente essa graça de fazer, porque tem que ser feito. Isso cura, irmãos. Eu posso contar dois casos dos dois pacientes meus, que a gente, na terapia e toda a ciência de saúde é assim, chega um limite que a gente não tem mais para onde ir. A gente aplica todas as técnicas, aplica tudo, mas chega uma hora que não tem mais para onde ir. E aí eu confesso que eu parti para o conselho, coisa que o psicólogo não deve fazer, mas eram irmãos em Cristo e coube. E também não dá conselho em psicologia só no Brasil, né? Essa psicologia brasileira furada, retrógrada. Só no Brasil que um terapeuta não pode reorientar uma pessoa sexualmente quando ela pede para ser reorientada. Só no Brasil, no mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo, se um paciente chegar e falar, eu tenho um comportamento homossexual, mas quero deixar de ser. Só no Brasil que o psicólogo é proibido de ajudar. É uma vergonha. Mas um dia a gente fala sobre isso aí com os psicólogos de plantão. E eu posso citar dois casos. O primeiro caso era de uma menina estudante de medicina que tinha uma distimia, doença crônica, tinha nenhum tipo de depressão, que traz certa irritabilidade, frustração, dificuldade social. E eu cuidei dela, ela melhorou muito, graças a Jesus, ele me capacitou, ela melhorou exponencialmente. Tudo que eu podia fazer como terapeuta eu fiz. Mas chegou um momento que não ia mais. E aí eu parti para o conselho. Eu falei para ela assim: experimente amar quem não merece e precisa. Busque de Deus como você pode fazer isso. E ela era uma menina muito crente, muito serva de Jesus, ela orou sobre isso. Irmãos, ela descobriu uma creche que tinha na cidade, uma creche não, uma casa de passagem de crianças necessitadas, muitíssimo carente, e ela era uma menina rica, estudante de medicina. E ela começou a servir aquelas crianças. As crianças eram sujas, doentes, mal educadas. E ela, uma menina de família rica, foi para lá, para dentro, para dar banho, para tirar piolho, para curar feridas daqueles meninos. Aleluia. Não faça isso por você, amém, irmãos, com esse exemplo. A menina ficou curada. Outro que eu cuidei, um médico muito bem sucedido, muito rico, com depressão, difícil de ser tratada, é uma doença difícil de tratar. Tenho visto muitas pessoas sendo curadas para a glória de Jesus, amém? Mas é uma doença que existe, inclusive acontece com os crentes, sim. E eu cuidei dele, fui até onde eu consegui. Mas chegou um momento que eu vi que não ia conseguir mais. E, sim, só um detalhe, esses depoimentos que estou dando, eles são autorizados, tá? Não é nada sigiloso. E aí, eu um dia, na terapia, eu olhei para ele e aí eu larguei. Disse assim: olha, você só vai encontrar sentido para a sua vida servindo a quem não pode fazer nada por si mesmo. Esse cara foi, encaminhei ele para uma missão transcultural, para serviço médico de misericórdia, tipo Médico Sem Fronteira. Aleluia. O sujeito foi curado. Está super feliz da vida. Vai casar agora. Curando o povo na alma e no corpo. Curado, curado, curado. Experimente amar, irmão. Experimente levar a palavra de Deus, apesar das circunstâncias que você está vivendo. Ame. Jesus nos amou. A palavra de Deus diz que Deus derrama do seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo. Não é um amor que você tem, não é um amor de esforço, é um amor de Deus. E quer ver uma coisa? Quanto mais você dá, mais você tem? Perdão e amor. Dá perdão para você ver. Você vai ficar perdoando. Pô, vou pisar no seu pé. Perdoado. É incrível. Quando você não perdoa, a pessoa solta o pum do seu lado, você quer matar a pessoa. Mas quando você é pródigo em perdoar, você nem percebe. Eu lembro que uma vez eu estava na família grande dos dois lados, né? Vou dizer o lado que eu estava. E aí uma tia falou assim: sua mãe, minha mãe hoje é uma mulher de Deus, uma mulher séria, mas teve uma juventude longe de Deus. E essa mulher já morreu. Então vou falar com respeito à minha mãe, mas falando do passado progresso dela. E aí a pessoa falou assim: mas sua mãe, hein, é uma que teve vários pais e filhos. Mas não falou um palavrão que vocês pensaram que eu pensei, não. Ela falou de um jeito meio chulo, não vou falar aqui, mas não é o pior dos jeitos, não, tá? E eu falei assim: não, é porque ela era jovem, ela não tinha o Senhor ainda, mas hoje ela é outra pessoa. Aí alguém da família depois chegou assim para mim e falou assim: você não viu que ela chamou sua mãe? Eu falei: não. Mas ela falou de sua mãe desse jeito, que vai ficar assim? Eu falei assim: mãe, mas fazer o quê, né? Olha só, eu não estou dizendo para a gente ser tolo, não, tá? Eu estou dizendo que quando você experimenta amar, amar, amar, perdoar, perdoar, perdoar, você deixa de ser uma pessoa ofendida, ressentida. Tem gente que se magoa com qualquer coisa. Qualquer coisa ofende, qualquer coisa dói, qualquer coisa a pessoa fica espinhada. Experimente começar a amar e perdoar, você vai ser mais feliz. eu depois eu pensei, poxa, uma pessoa que eu amo, tem os problemas dela também, falou isso porque escapuliu, uma pessoa que não tem uma... A Bíblia diz que a gente tem que botar uma bride na boca como cavalo para não falar bobagem. Essa pessoa que eu amo também falou essa bobagem, não tem ainda essa disciplina. E brigar com ela? Ele nos ama e quer que nós amemos também, amém? E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Não foi pelo seu sangue, foi pelo sangue de Jesus. Foi pelo sangue de Jesus. Oh, gente, para com essa bobagem de achar que você pode fazer alguma coisa para ser perdoado por Deus. Nada. É graça. É favor. Foi o sangue dele. É desse ser supremo que João está falando aqui. E ele vai falando dos atributos de Jesus. Interessante, gente. Que coisa linda. Todos os atributos de Jesus têm a ver com você. Isso não é fantástico? Se ele... Olha, você vai ler isso aqui depois, você vai ver, João está chamando a atenção para os atributos de Deus que alcançam você. É Emmanuel, Deus conosco, todo o ministério de Jesus é para alcançar o perdido, restaurar o perdido, fazer dele filho do Pai. E ele ama você. Não pelo que você faz, mas pelo sangue dele que ele libertou dos pecados. E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. O negócio é bom demais, meu amigo. Já pensou que é você? Quem era você? Como se diz aqui em Itabuna, quem viu não é minha. Quem era você, meu amigo? Quem era eu? Às vezes, quando dou aqui uns pinceladas de quem eu era, meu amigo chatou. Menos, meu pastor, não fala tudo não, para o povo não assustar. Quem era você, meu amigo? Quem era eu? Pior ainda, quem somos nós se não for o Senhor? Tira um pouquinho da glória de Deus e aí você vê o que acontece com você. Pelo seu sangue nos libertou, vocês nos constituiu reino e sacerdotes. Tenho falado muito sobre isso, não vamos delongar aqui. Nós vivemos o reino de Deus aqui na terra. E somos seus sacerdotes aqui na terra. O papel do rei é reinar. A palavra de Deus, a teologia do Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo nos chama de dispenseiros desses mistérios, ministros do Evangelho. Ou seja, você não é o rei, você é um agente do reino. Amém, irmãos? Então você não faz a sua vontade. Cuidado para não receber a glória. Quando os Césares, eles faziam cortejo para aclamar os gladiadores, que o povo gostava muito daquilo, o César, que não era bobo, ele dizia, mandava um escravo que ficava atrás do gladiador e o povo gritava o nome do gladiador, fulano, fulano, fulano. E o escravo de César ficava atrás dele, no ouvido dele, dizendo, tu és escravo, César é rei. Cada vez que o povo aclamava ele, o escravo dizia, o escravo atrás do gladiador dizia, tu és escravo, César é rei. O Espírito Santo faz isso conosco, irmãos. Quando a gente recebe alguma glória por alguma coisa que fez com alguém, o Espírito Santo diz, tu és escravo, Jesus é o rei, amém? Aleluia. Ele nos ama, derramou seu sangue por nós, nos fez reino e sacerdotes. O sacerdote, ele leva as questões do povo para Deus e as questões de Deus para o povo. Sacerdote é um intercessor. Sacerdote é alguém que tem uma vida que é pura, santa, não porque é perfeito, mas porque é separado por Deus. Você já pensou quando nós encarnarmos esse ministério de reis e sacerdotes? Para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o transpassaram. Ou seja, vivos e mortos verão a vinda de Jesus. Até aqueles que estão no inferno, de alguma forma, verão a vinda de Jesus. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Muitos, muitos, muitos gemerão na volta de Jesus por terem negado a ele. Mas ele não haverá mais tempo. Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última. Eu sou o começo e o fim, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Se você tem alguma dúvida sobre Jesus ser Deus, não tem mais, né? Porque Ele é o Todo-Poderoso, amém? E agora, acabei a introdução, vou começar. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Irmãos, eu acho João como... Eu tenho até um filme de João lá, se vocês quiserem ver depois, eu posso emprestar. Eu vejo João como um cúmulo da experiência com Deus. João, ele lembra para você e para mim que antes do reino e depois do reino, tem duas coisas que fazem com que o reino tenha mais valor para nós. Olha que interessante como ele ordenou o texto. Eu, João, irmão vosso, ou seja, eu não sou mais que vocês, eu sou irmão de vocês, e companheiro, aquele que come pão junto, na tribulação, no reino e na perseverança. Irmãos, o problema da igreja é que quer ver primeiro o reino e depois a tribulação. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Não tem como a gente viver o máximo do reino sem experimentar um pouco da tribulação. Eu estou dizendo para você, não é muito emocionante ouvir isso. Eu sei que não é. Mas o Espírito de Deus, ele vai lembrar você, no momento de tribulação, que é assim, ó, eu preciso de companheiros para passar a minha tribulação. Quando João escreve as cartas, estava escrevendo para companheiros na fé, de pessoas que recebiam o ensino dele, porque ele era o responsável pela igreja na Ásia. Então ele estava falando assim, olha, eu sofri com vocês. Então eu recebo a lição aqui do Senhor, cuidado, cuidado, cuidado. Não enfrente a tribulação sozinho. Não enfrente a tribulação sozinho. Irmãos, nesses anos, atendendo muitos irmãos, eu, quantas vezes, já ouvi irmãos com dificuldades e eu perguntar assim, você já abriu isso para o seu pastor? E a pessoa diz assim, não, eu não quero pesar ele, eu não quero... E digo, como que você não fez isso? Você abriu isso para alguém para te ajudar? Não. Irmãos, como que a gente desperdiça uma das melhores porções da igreja, que é não sofrer sozinho, porque a gente quer, muitas vezes, não pesar o irmão a verdade? Às vezes a gente acha que não vai ser compreendido a verdade, mas algumas vezes a gente não compartilha a dor com o irmão, porque não quer que o irmão diminua o conceito dele sobre nós. Eu quero que continue me achando santo. E se eu falar dessa dificuldade que eu estou tendo, aí o conceito sobre mim vai diminuir, e aí? Eu não vou ser mais o cara no meio da galera. Então eu prefiro viver sozinho. Deus vai, as verdadeiras, as águias, elas andam solitárias. Irmãos, João está dizendo o seguinte assim, eu sou companheiro de vocês nas tribulações. Eu aprendo com o João aqui, eu não vejo isso só como um relato, pelo amor de Deus. Eu entendo o seguinte, olha, eu não vou passar tribulação sozinho, não. Não vou, vou pedir socorro. Até porque tem uma coisa, a gente vai falar para vocês. Mais cedo ou mais tarde, na igreja, todos percebem que a gente está complicado. A gente acha que está super disfarçando, mas começa a feder, começa... Não esconda em nome de Jesus. O pastor Abe Huber, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, quem confessa tentação não confessa pecado. Quem confessa fraqueza não confessa fracasso. Claro que é uma força de expressão. Pecado todos nós pecamos. Mas quanto mais eu confessar minhas tentações, minhas dificuldades, menos eu vou confessar pecado. E quanto mais eu confessar minhas fraquezas, menos eu vou confessar fracasso. Vamos parar com esse negócio, irmãos. João está dizendo aqui, olha, eu passei tribulação com vocês, comendo pão com vocês, passei tribulação, mas também vivi do reino com vocês, aleluia. Por que é que muitas igrejas confundem o reinar em ter dinheiro, em botar o granito no chão. Sei lá, se um dia a gente for botar o granito no chão, eu acho improvável que eu aprove um dia a gente ter granito no chão. Mas sei lá, com tanto construtor no meio, né, vai que tem uma doação aí, não sei. Mas eu não é muito minha cara a gente ter um granito no chão um dia, não. Mas quando a gente deixa de viver tribulações compartilhando o amor de Jesus e segurando um ao outro, a gente começa a achar que o reino é ter as coisas. Mas quando a gente sofre junto, ama junto, caminha junto, a gente começa a viver o reino do amor muito mais alto, muito mais sublime. Mas também tem a perseguição. E a perseguição, ela vai testar a nossa perseverança. Vamos perseverar em Jesus quando nós compartilhamos nossas dores e do reinado de Cristo. Amém ou não? Achei-me na ilha de, chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João, então, fala aqui mais uma coisa. 8 horas eu termino, tá? Quando eu estiver aí. Ou antes. E João diz assim, olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Fidelidade ao Senhor não vai privar vocês de serem perseguidos, de serem privados de liberdade, de serem presos. Muitos que estão aqui vão experimentar ser presos por amor de Jesus. Amém, irmãos? Mais cedo ou mais tarde, alguns de nós vão experimentar ser preso por amor a Jesus. Você pode imaginar isso? Achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui e para mim também. A palavra de Deus e o testemunho de Jesus só pode levar alguém a uma situação dessa de privação de liberdade quando ele prefere ser fiel à palavra de Jesus. E assim como Jesus é a testemunha fiel junto ao Pai em favor de nós, nós aprendemos com Jesus a ser testemunha fiel da sua palavra. E isso vai, muitas vezes, tirar o seu emprego. Eu lembro que eu era adolescente e tinha um tio meu, irmão de criação, que o braço dele era a minha coxa. O cara era forte. Fez um cara bom de briga. Nunca perdeu uma briga. Quando ele perdia uma briga, ele quebrava a garrafa e cortava o cara. Meu irmão de criação. E ele tinha feito um cambalacho lá na água da casa para não cobrar água. Ele falou, o fiscal vai vir e você vai falar isso e isso. Gente, até hoje eu lembro dele olhando para mim a declaração que ele fez. E ele falou assim, e ele era de cumprir, pelo menos esse tipo de promessa. Ele falou, se você não falar o que eu estou dizendo, eu vou te quebrar no pau. Gente, eu falando isso não assusta ninguém. Mas um cara que tem um braço da grossura da minha coxa, que quando perdia uma briga, quebrava o garrafo, corria atrás do cara e cortava o cara. Então, comecei a me preparar para ser quebrado no pau. E comecei a orar. Aí eu falei para ele, você me conhece, eu não vou mentir. Aí ele falou, vamos ver se você não vai. Gente, eu orei tanto aquele dia. Eu acho que foi o dia que eu mais orei na minha vida. Eu falava, Senhor, não me deixa não, Senhor, ele me quebrar não, Deus, por favor. Deus, não me deixa fraquejar não, Senhor, por favor, por favor. Resultado. Graças a Deus, o fiscal não foi lá e eu não tive que ser quebrado no pau. Mas muitas vezes você vai ser quebrado por causa do amor à palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Sabe aquele negócio de crente agente secreto? Não dá mais. Não dá mais. Não dá para você trabalhar na empresa 10 anos e quando você vai embora, aí você diz, ah, você é evangélico? Tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada quando a gente não sofre nenhum dano ou não quer sofrer nenhum dano por amor a Jesus. Você abrir sua Bíblia aí rapidinho em Colossenses. Não vou pregar em Colossenses, não, fica tranquilo. Segura aí, só um minuto. Lucas, a gente tem que engajar para gravar isso no computador, senão eu vou ficar todo assim, sem jeito. Colossenses, isso eu acho aqui para vocês. Está acordado? Diga amém. Amém. Oh, glória. Versículo 24, capítulo 1. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, que significa carregador de mala, servo, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Ou seja, quando você dá pleno cumprimento à palavra de Deus, você vai sofrer o que resta das aflições de Cristo. Amém? Sempre que eu falo com minha avó no telefone e falo de alguma dificuldade, alguma aflição, minha avó diz: é isso mesmo, meu filho. Glória a Deus. Se você não estivesse passando por tribulação, por dificuldade, é porque estava do jeito que o diabo gosta. Não tem como você ser fiel ao Senhor sem você passar por tribulação. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Parece chato, né? Ouvir. Eu sei que vocês não estão achando chato. É a carne que está achando chato algumas partes que eu estou pregando. Ouvir essas coisas, né? Porque, claro que a gente gosta de ouvir que vai dar tudo certo, né? No final tudo dá certo, senão não chegou o final ainda, né? Que o mundo ensina. Mas, e que tipo de cristão a gente vai ser na hora da tribulação? Da prova, do teste, da dificuldade? Quando pedirem para a gente dar um jeitinho na empresa ou em casa, como é que vai ser? Quem vai sustentar a gente? É a palavra de Deus e vida, amém, irmãos? Então vamos lá, para terminar aqui, vou terminar com esse versículo. Semana que vem a gente continua, se Deus quiser. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando, vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem. Achei meu espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor aqui não é o domingo, ok? O domingo, inclusive, em latim, vem de Dominis, Senhor. O dia do Senhor, na tradição, virou o domingo. E, de fato, o Novo Testamento chama o domingo, privilegia o domingo como um dia de se reunir para compartilhar do pão e da palavra, porque era o primeiro dia da semana, como a primícia para Deus, ok? Domingo é o primeiro dia, não é segunda, tá bom? E ele diz: achei-me o dia do Senhor, mas e ouvi por detrás de mim uma grande voz. Mas, se você examinar o contexto, vai ver o seguinte, vamos ler de novo, versículo 9. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, o testemunho de Jesus. Achei-me em espírito. Então, o dia do Senhor aqui, o Agnus Dei, não é o domingo, mas é o dia da volta de Jesus. Amém, irmãos? Então, João foi transportado sobrenaturalmente por Deus para o futuro. Aleluia. Quem gosta da trilogia de Volta ao Futuro, né, Roberto? Isso não é novo, não. E eu ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João tinha escrito cartas para esses irmãos. Outro. Nós temos o Evangelho de João, temos as três epístolas de João. João escreveu cartas que não foram canonizadas, que não viraram cartas, não viraram livros da Bíblia, epístolas da Bíblia. Mas aqui João, já no final da sua vida, o Senhor brada atrás dele e fala: João, escreve. Eu vou lhe mostrar coisas e você vai escrever e vai mandar sete igrejas. E voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi sete candeeiros de ouro. Os sete candeeiros são as sete igrejas, está aqui embaixo no versículo 20. E voltando, 27 candeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, que era Jesus, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancas como alva lã, como neve, olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze, polido, como que refleti como refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e a boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, depois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério, as 7 estrelas que viste na minha mão, em direita, e as 7 candeeiros de ouro, se refere às 7 igrejas e aos 7 anjos das 7 igrejas, provavelmente seus pastores ou bispos. Semana que vem eu quero falar dessa imagem gloriosa de Jesus. Vamos ficar de pé? Senhor, Tu és o centro da igreja, Senhor. Tu és o centro do universo, Tu és o centro das nossas vidas. Senhor, nós Te louvamos porque o Senhor tem chamado a Tua igreja e todo mundo para despertar para essa realidade. Muitas coisas orbitam ao nosso redor, mas o Senhor é o centro. O Senhor tem que ser o centro. Nós precisamos que o Senhor seja o centro. Deus, por favor, não deixa que nada, por mais importante que seja para nós, tome o lugar que é Teu. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, nós precisamos ser testemunhas vivas de quem é o Senhor, a qualquer custo. Senhor, muitos que estão aqui serão presos, perseguidos. Talvez algum de nós aqui tenha o privilégio de ser decapitado para a glória do Teu nome. Converte nosso coração, Jesus. Tira-nos da mesquinharia desse mundo. Tira-nos de achar que a realização maior são questões tão distantes do que o Senhor nos disse que era o que deveríamos buscar. Tua palavra diz: buscai o reino e a justiça. Busque o reino acima de todas as coisas. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Senhor Jesus, nós precisamos ser uma geração que ama o Senhor acima de tudo, apesar de tudo. Uma geração que não quer comprar o Senhor. Uma geração que ama não pelo que pode ganhar, que ama não pelo que pode receber, mas o tanto que pode dar, o tanto que pode abençoar. Uma geração que se sente extremamente realizada porque salvou uma vida, salvou uma alma, porque discipulou alguém, porque batizou alguém, porque a minha vida, na vida de alguém, foi usada pelo Senhor para transformar aquela família, aquela história. Senhor, nossas agendas, o nosso ritmo de vida, a nossa corrida desesperada para ter mais, para aparecer mais, para garantir a saúde. Deus, tem esse vírus que está circulando tão pequeno, tão ordinário, ele é capaz de fazer estragos tão absurdos na vida de uma pessoa. Um pequeno vírus. Quem mais rico pode se livrar de um mosquito? É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos dá saúde, vida. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege. Se não for o Senhor, em guarda, vigia, em vão vigia os sentinelas. Se não for o Senhor, até o trabalho que o Senhor manda trabalhar, o Senhor diz, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Mas se não for o Senhor, tua palavra diz que não adianta acordar bem cedo e dormir tarde. Porque é o Seu, Ele dá enquanto dorme. Precisamos, Senhor, ter o nosso coração convertido. Precisamos dedicar nossa existência a colocar o Senhor no centro da nossa vida novamente. O Senhor é o eixo da nossa existência. O Senhor é o motivo de nós amarmos, o meio de nós amarmos e o fim de nós amarmos. Senhor, só o que queremos é ser igreja de verdade. E não dá para ser igreja, não dá para ser cristão, não dá para ser marido, não dá para ser filho, não dá para ser pastor, não dá para ser ovelha, não dá para ser discipulador, não dá para ser discípulo, não dá para ser líder de núcleo, não dá para fazer parte de núcleo, não dá para espalhar do Teu perfume, Senhor, se nós não priorizarmos o que é prioritário. Que o Senhor seja o centro da nossa vida. Que o Senhor seja o mais importante da nossa história. Que o Senhor, Deus, domine nossos pensamentos, nosso coração. Como eu falei na oferta, Senhor, que onde está o nosso tesouro aí esteja o nosso coração. E que o nosso tesouro esteja no Senhor. Que o Senhor seja o nosso tesouro. Nós contamos com a Tua graça. Aplique essa palavra nos nossos corações, Espírito Santo. Aplique essa palavra nos nossos corações. e nos dá paz em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos queridos. Tem só um tiquinho para dar alguns avisos. Você ainda me ama? Diga amém.